Olá, pessoal, tudo bem? Cá estamos nós mais uma vez com mais uma edição do nosso Inglês na Ponta da Língua podcast. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a palavra would. Isso porque dias atrás eu recebi um e-mail no qual a leitora aqui do blog perguntava sobre o uso dessa palavra. A dúvida dela era se would deveria ser sempre usada com a palavra like, como em would you like, ou se poderia ser usada com qualquer outra palavra. Achei a dúvida interessante e resolvi falar a respeito aqui no blog. Assim, a gente acaba tirando a dúvida de muitas outras pessoas. Quando você faz um curso de inglês, você aprende lá nos níveis básicos a expressão would you like. Geralmente, você aprende em contextos relacionados a oferecer algo a alguém. Por exemplo, would you like some coke? Would you like some coffee? Would you like something to eat? Would you like a cup of tea? Would you like a piece of cake? Muita gente traduz esse would you like como você gostaria. Mas eu prefiro traduzir como você quer ou você aceita. Afinal, é a expressão, o chunk, mais comum que usamos em português para oferecer algo a alguém. Eu não sou o único a preferir essa tradução. O pessoal da Cambridge University Press, editora que publica o famoso English Grammar in Use, do Raymond Murphy, ao fazer a versão bilíngue dessa gramática, também traduziu would you like por você quer e você aceita. Logo, eu não estou inventando nada aqui. Além de ser usado para oferecer algo a alguém, nós podemos ainda usar o would you like para perguntar se alguém quer fazer algo. Por exemplo, would you like to join us? Would you like to stay here? Would you like to talk to her? Would you like to do something tonight? Would you like to travel around the world? Bem, mas outra coisa interessante nesse would you like está na pronúncia de would you. Se você prestar atenção, perceberá que não pronunciamos cada palavra separadamente. Ou seja, não falamos would you, mas juntamos tudo e dizemos would ya. Note as sentenças abaixo. Would you like some coke? Would you like some coffee? Would you like to join us? Would you like to stay here? Percebeu como nós falamos would ya? Então pratique bem isso, pois é assim que você vai ouvir no dia a dia da língua inglesa. Bom, mas acontece que o would não é usado apenas com a palavra like. Ele pode ser também usado com outros verbos. Veja as sentenças a seguir. What would you do? O que você faria? A picnic would be nice. Um piquenique cairia bem. You wouldn't lie to me, would you? Você não mentiria para mim, né? She would never forgive me. Ela jamais me perdoaria. I never thought this would happen to us. Nunca imaginei que isso aconteceria com a gente. It would be fun to have a surprise party for her. Ia ser legal fazer uma festa surpresa para ela. Why would anyone do that to you? Por que alguém faria isso com você? Compare bem as sentenças em inglês e português. Veja que nós dizemos faria, cairia, mentiria, perdoaria, aconteceria. Já em inglês, eles dizem would do, would be, would lie, would forgive, would happen. Ou seja, nós acrescentamos uma parte ao verbo ia, íamos, iam. Falaria, falaríamos, falariam. Estudaria, estudaríamos, estudariam. Já eles apenas colocam a palavra would junto com o verbo que desejam. Would talk, would study. Veja mais exemplos. I would study there. Eu estudaria lá. We would study there. Nós estudaríamos lá. A gente estudaria lá. She would study there. Ela estudaria lá. He would help them. Ele ajudaria eles. Ele os ajudaria. No português do dia a dia, nós temos o costume de falar diferente. Eu ia falar com ela. A gente ia fazer isso. Ela ia ver, mas mudou de ideia. Eles iam viajar se tivessem dinheiro. Nós íamos visitá-la. Viu como a gente separa esse ia, íamos, iam do verbo? Pois é. Em português temos mesmo dessa e precisamos estar atentos. Nesse caso, todos em inglês, nós usamos o would para fazer o papel do ia, íamos, iam. Portanto, em inglês dizemos I would talk to her, we would do that, she would come, but she changed her mind, they would travel if they had the money, we would visit her. Será que deu para deixar esse assunto resolvido? Será que consegui passar para vocês o uso e equivalência do would de modo descomplicado? Espero que sim. Caso contrário, é só deixar um comentário aqui no blog ou na fanpage do blog, lá no Facebook. That's all for today, guys. Take care.